esporte. E o contato direto com o ouvinte. Só aqui, na Rádio Sem Limite. A rádio do coração do ouvinte. Da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também darei testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará que está estando junto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu pedi isso para que vocês lembrem. Eu pedi isso quando chegar a hora. Nada da salvação. Glória a Deus. Refletindo o nosso Evangelho de hoje, Jesus anuncia como o Espírito Santo fortalecerá os seus discípulos devido às perseguições, por serem testemunhas de tudo o que dizem e ouviram de mim. Este Evangelho nos aponta duas tarefas assim importantes. Dar testemunho de Jesus a nós, convencer de que Jesus é quem é, o Filho de Deus, o Filho do homem. Nós devemos escutar e seguir. Jesus é tanto para dar testemunho de nossa fé em Cristo. O verdadeiro testemunho não é o nosso, mas o que o Espírito Santo dá de Jesus. E que nós não podemos dar testemunho de nós mesmos, e sermos exíguos. Devemos responder ao Espírito Santo para que ele suporte tudo que Jesus nos diz. Estamos ao seu lado, pelo Espírito Santo sobre nós, a fim de não temermos as adversidades que mais vindo no cumprimento da nossa missão. Para a nossa atenção, e o que eu estou fazendo aqui.